Enquanto há tempo, desperta a igreja, teu noivo já vem. Vestido de branco, cercado de anjos e arcanjos também. O tempo comprova no sol, nas estrelas, na lua e no céu. Desperta, é hora, já está às portas, o Filho de Deus. Pelos olhos da fé, eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé, contemplo os salvos em Jerusalém. Talvez ainda hoje, quem sabe, ou mais tarde, o céu se abrirá. E o noivo tão lindo, olhar reluzindo, aparecerá. A igreja adornada irá encontrar-se com o Filho de Deus, deixando este mundo por uma morada eterna no céu. Eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé, contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé, eu vejo este povo cantando e subindo. Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé. Igreja desperta, a qualquer momento o Senhor voltará. Será num segundo e em trevas o mundo então ficará. Em busca do povo que tanto pregava a mensagem da cruz. O povo humilde que o mundo deixou foi morar com Jesus. Eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé, contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé, eu vejo este povo cantando e subindo. Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos.